Autorizado, alinha aí, manter pista 1 no 0. Alinha aí, manter 1 no 0, 7, 7, 2. Linha 05, Soloso no 3, já livrou um 219 com solo. 219, boa. O Salvador, bom dia, gol no 605, livrou. 05, bom dia, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, gol no 605. O vento no 10 graus, 8 nós tem livre decolagem de pista 1 no 0, molhada. Autoridade de colocação na pista 1 no 0. Caju, controle 119.8, transponder 5477, 83890. Controle Ultra 3, ao vivo, 3 ODC. Prossiga. Pro de Duna para evitar formações aqui, a posição pelo. Duna 5, tem atualizada pro de Duna. Sim, tomando Duna 3, ao vivo, 3, obrigado. Controle agora, 119, destino a 8. 19, 8, tem um ótimo de Web 5722. Igualmente. De Web 5722, decolando na Gole. Objeto 5722, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída agora. 320, UAB 5722, saída agora. Próxima, Juliette, gol no 605. 605, vai dar passagem ao TAN e após segue para o portão 03. Gente, faz a passagem, prossegue para 03, gol no 605. O 3171 vai prosseguir via Índia, ok? Via Índia, 371. Linha 42. Senegal no 095. Salvador, nome é 42. 42, prossiga. É, autorização do Senhor nessa frequência. 219. Defa da 3 mil pés, que é legal no 0, no 5. 153, o nome é estabilizado. Estabilizado, senhorita. Chame torre, 198, decimal 6, trip 53, o nome é. 18,6, até daqui a pouquinho. No 642, Recife 390, pro copy. Recife 390 para o IC 58, pista 90, curva esquerda na Pucaracaju, controle 119.8, transponder 5590. Autorizado 390, decolando 190, curva na esquerda na Pucaracaju, 5590, transponder 119.8, controle 432. Correto, no portão 62, então. Autorizado a linha em decolar, pistão no zero, informa o vento no 10 grau 7, nós e pista molhada. Bom dia, Mira, boa noite, 0, tá preso. Aguarda, 3290. Tá, 9990 para o localizador, direita 060, repórter estabilizado. Direita 060 para o localizador, reportaremos estabilizado. São 3153, reduz a velocidade para a aproximação final. Está reduzindo. É isso pra gente mesmo? 03. Obrigado. São 3153, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 198, décima meia. 186, 3163, obrigado, bom dia. Tá, 9990, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reportaremos na loja. No 804, Garanhão, pronto, cópia. Matinho, pronto, cópia, Garanhão, 36. 36, autorizado para 850, após conforme rota do plano. Pistão 0, curva direita, saída da Eoleda, Bidev. Controle 119, decimal 8, transponda 553. Gente, autorizado, Galeão, no 360, no 10, após decolagem direita, saída da Elster, Bidev. Número 50, é a Lucia, 198 é o controle, 113 é o transponda. Voo 1804. Correto, chame pronto no 804. Amará para o funcionamento, 804. Tô. 78, bom dia, tá 321. Por quantas milhas, ABS 5722? Algumas, 20 milhas. Gente. Copa do Salvador, tá 3171, decolando da El, passando 1700. Tan 3171, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, sobre da EL. 340 da EL, autoriza o voo direto da EL, tá 3171. Da EL, 371. VIP 53, 16, solo 21 no livro à direita, o livro A, 1219. 1219 a livragem, 3 no 0 agora sim, autorizado no portão 4, chefe táxi. Vai já, bandido, VIP 53, na mena, se escuta livro A. 3 16, bom dia, prossegue Alfa, reporta antes da gente. Alfa, reporta nas 3 UDS, 53 na mena. Total 9910. Clube 316, prossegue via Alfa Kilo para o pátio 3. Gente, clube de Alfa Kilo para o pátio 3. Obrigada. Os dois, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 288-260, aproximando Alfa e Julia, Alfa e Kilo pro 353 na meia? Firmo. Posição é a 04 do pátio 3. Livra à direita, livrar Simão 219. Livrando à direita 219, 3143. Bom dia, 3153 da Santa. Antes da Juliette. Contrato da Juliette 3143 na Alfa. Bom dia, o AQ 4149 para Campo Lima Nível 390 Delta. Sim, edição instante é cópia, ajuste no 095 azul. Mandaram no fluxo, não aguardo. Próxima, Juliette, 3153. 3153, Juliette, portão 07. Gente, portão 07, e a Juliette, 31. Juliette, 3171, no chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 125, ONU 13325, alternado. Obrigado, senhorita. Bom dia. Senhor, pronto para a cópia? Para a direita, 129. Bom dia, prossegue Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Alfa. Muito bom dia, quando pronto, sim, livre, alinhar e decolar, pista 1 no 0, informa pista molhada. confiança. Comprovador, o azul 4149, Campinas, 360, volta o peso 196, pista 90, curva direita, saída da El, lei da bridge, controle 119, décimo 8, transponda 5505, azul 4149. Azul 449, autorização Minas, 5360, vamos via 190, curva direita, saída da El, lei da bridge, sei lá, antes de 116, e a rota do plano, transponda 5505, até controle 5198. Correto, chama a frota azul. No 607, cópia. Prossiga. Guarulhos 360 para 850, pista 90, curva direita, saída da El, lida BDEV, controle 119, decimal 8, transponder 5511, gol no 607. Azul 4149, está na pushback do comandante, não deixa. Como Salvador, gol 9607, foi autorizado 360 para Guarulhos, na Aparuíte 50, até comandou no 0 com curva à direita, saída da Eoleda Bidet, transponde 5511, control 119. Correto, portão 5, chama pronto, no 607. Cruzaremos pronto, gol, no 607. Azul no portão 1, autorizado a puxar, chama itaque. Obrigado, puxar, chama no contato, passa o portão. Salvador, gol no 642, para a pega também, no 62. 62, autorizado, chama itaque, seu nome é 642. Autorizado, chama itaque, seu nome é 642. Brasília, no 36, autorizado. A rota, o peso 7. Pista 90, curva à direita, saída gole o fito. Controle 119, decimal 8. Transponder 5596, o gol 7-5. Direita após e o nível autorizado é o 360. Correto, chama pronto. Decolou 32, chame 19-8, bom dia. 19-8, graças, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. O TAM 3890 cruzando 2-100, na PUC. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUC. 330, na PUC, TAM 3890. Confirme. Salvador Azul 4149, são para baixo, autonomia de 4 horas e 50 minutos, 108, no TED, terminando do Ribeirão Preto. E direita, Ponte Ferro 186, é um ajuste no 095, Azul, Champão. Direita, 186, senhora, pronto, o 4149. Estas desvios para o 085, por 20, 30 milhas. E vi desvio, então, 3890. Avisado. Boa noite. Um foi. Olha aí. Meu B é 061. E meio visual da moto? 061. Ok. India Alpha, ponto espera 18 veia, 1015. Boa viagem. India Alpha, ponto espera 1046. Pronto, 149, muito bom dia, linha decola, pistão no zero, vento no 1, 0 graus, 1, nós. SAM 3890, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 133 decimal 65. 2685-3365, obrigado, bom dia. E mantenho no zero. 197, aguarde a cópia número 2015. Azul 4149, decolou os 39, controle 119, decimal 8. 19-8, 4149, bom dia. Salvador, muito bom dia, o Azul 4149. Azul 4149, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Na da EL, sobe 360, poderia voar direto da EL? Autorizado, 4149. 49, obrigado. Gol no 642, vento no 10 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão no 0, molhada. Felipe, decolagem no 0, no 642. 03. Gente, no 605, aguarde só um instante a cópia número 3, hoje no 095. Gente, tem a saída, parou no 605. Da EL. Fala Salvador, gol no 804, para o pushback, acionamento está no portão 10. Autorizado, sentado. Livre, pushback, acionamento, gol no 804. 55 no 4, cópia. 55 no 4, copia. Aracaju 190, Golf 677, pistão 0, curva esquerda na PUC Aracaju, controle 119.8, transponder 5524, 55 no 4. Cuidado 90 para Aracaju, decolando da 10 com curva esquerda na saída PUC Aracaju. Controle 198, acionado 5524, 55 no 4. Reto, chama pronto, trip. Controle Salvador, gol no 642, bom dia. Gol 1642, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, saída PUCA. Ok, na saída PUCA, ascensão ao 390, gol no 642. Vai manter a proa a 103 por 20 milhas, tá? É, chegou no 102. Obrigado.